Lucas capítulo 6. Olá. Seis. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Fala comigo, bem construída. Mas o que houve não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Quando Jesus chama a atenção dos discípulos aqui, antes dele falar do sábio, do prudente construtor e do tolo construtor, fazer a comparação daquele que construiu a casa da forma, da maneira como se constrói uma casa, e falando do esperto, né? Daquele que passa-se por sábio, mas não tem nada de sábio, é o famoso esperto, que construiu a sua casa ali sem fundamentos. Mas Jesus diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis aquilo que eu vos mando? Aí depois ele começa a falar, porque quem me serve, ele fala, quem ouve as minhas palavras e as pratica, note que Jesus simplesmente não fala quem ouve as minhas palavras, mas ele fala quem ouve as minhas palavras, fala comigo, e as pratica. Aí ele fala, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas ele fala, por que vocês me chamam de Senhor e vocês não fazem aquilo que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor e não obedecem, não pratica aquilo que eu vos digo? Então, dentro da nossa vida, no reino de Deus, na nossa prática de vida cristã, só existe uma forma, uma maneira de você ser bem sucedido. É quando você decide ouvir e praticar a palavra de Deus. Fala comigo, ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Todo mundo, ouvir e praticar. Não dá para servir a Deus em meio termo. Não dá para ser um cristão, não dá para ser um crente meia boca, né? Hoje é muito melhor ser chamado de crente do que cristão. A gente separa um pouco do evangélico de uma forma geral, porque alguns anos atrás ser evangélico era um bom sinal, hoje não é muito não. Hoje é um pouco vergonhoso até a gente se identificar com tanta coisa que a gente vê por aí. Então é melhor ser chamado de crente mesmo, que a gente já se identifica, não. Eles são cristãos, mas são crentes. É aquele pessoal meio doido, meio maluco, meio gosta de Bíblia, gosta de pregar, gosta de orar, gosta de orar em línguas. É melhor, não é não, Raquel? A gente fica um pouco separado, um pouco diferente desse meio que a gente tem, infelizmente, aparentado aí. Mas quando Jesus fala dessa prática, quando Jesus fala de ser Senhor, quando Jesus fala de ouvir e de praticar, imediatamente ele fala da prática de um princípio, de construir uma casa. Porque aquele que me ouve, aquele que me obedece, aquele que ouve e pratica, é semelhante a um homem que decidiu construir a sua casa. Amado, tanto o sábio construtor ou o construtor sábio, e vamos chamar o outro de um construtor tolo, né? A Bíblia chama de insensato, de tolo. Os dois construíram uma casa. É interessante que no reino de Deus, todo mundo tem os seus resultados, amém? É assim, não é? Só serve a Deus do jeito dela, mas tem seus resultados. E você olha para a vida dela, você vê algum resultado. Tem gente que você, ele palpa muito a vida cristã, ao tipo de carro que ele tem, ao tipo da casa que ele tem. Você vê alguns testemunhos na televisão, se o cara não tiver um carro bom, se o cara não tiver uma casa boa, se ele não tiver dois carros, se ele não for empresário bem sucedido, parece que ele não é crente, né? Interessante que eles pegam dois, três testemunhos e jogam lá na televisão, mas outros milhões de testemunhos que são as pessoas simples da vida, não são levados lá, mas são pessoas que prosperam, que crescem, que amadurecem, que amam o Senhor, que são abençoados, mas o testemunho deles não é um testemunho evidente, que chama atenção, porque a ideia é mostrar para todo mundo que quem serve a Deus vai ter dinheiro. Dá essa impressão, não dá não? Quem serve a Deus vai ter um carrão bom, melhor, dois carros, vai ter uma casa de praia e vai ter uma casa espetacular. Então essa imagem que se passa. Então mesmo o construtor tolo, ele tem resultado, você vê resultado na vida dele, porque está ali, os dois construíram uma casa e Jesus dá a entender que os dois terminaram a casa, tanto o construtor que construiu a casa sobre a rocha, sobre a pedra firmada com fundamento, estruturada, com projeto, aquela casa foi construída, mas fala de um outro que também construiu a casa sobre areia, a casa também ficou pronta. Então muitas vezes você ora, olha, gente, meu Deus, não, olha, mesmo você olha para a vida das pessoas e você vê resultados, mas aprenda uma coisa, fala comigo, resultado final é o que conta. Fala comigo, resultado final é o que conta. Porque não basta ser construtor, querido, tem que ser construtor sábio. Não adianta você ser um construtor tolo, não adianta você ser um construtor sem sabedoria, não adianta você ser um construtor espertão. Quem lembra daqueles prédios no Rio de Janeiro? Você lembra do nome da construtora? Do Sérgio Zabala, construtora Cessan, não era? Cessan? Construtora Cessan. Daqui a pouco os prédios lá construídos, todos vendidos, já tinha gente morando, e daqui a pouco os prédios começam a desabar, cair, o que ficou de pé teve que ser destruído. Aí fizeram um levantamento lá nos prédios, né? Tinha areia de praia, acharam conchinha no meio do concreto, fizeram com material barato, muito semelhante a muita construção que é feita aí, contratada pelo governo. São construções que são feitas para daqui a 3, 4 anos já começar a dar manutenção. E o propósito desse mês é construir para lá na frente ter manutenção, porque quem constrói quer ganhar dinheiro lá na frente com a manutenção também. Conclusão, essa construtora, ela sumiu, ela foi varrida do mapa. Ninguém contrata mais, ela praticamente faliu, porque ninguém confia no trabalho mal feito. Então o problema não é o trabalho, o problema é o seu trabalho ser bem feito. O problema não é você ser construtor, querido. Você precisa aprender a ser um construtor sábio, a construir com sabedoria. Fala teu irmão, não seja um construtor esperto. Que está cheio de crente esperto por aí. Está cheio de crente que está fazendo as suas construções, construindo as suas casas. Mas na prática são casas que no primeiro vento, quando o rio se levanta, na primeira ventania ou na primeira chuva, já se paga um preço muito caro. Então não basta você construir, você tem que construir certo. É assim ou não é, Luizinho? É assim ou não é? Luizinho é construtor, e um bom e excelente construtor, entende o que eu estou falando. Porque quando você constrói e constrói errado, você tem prejuízo lá na frente. Quando você constrói e não constrói de uma maneira adequada, você paga um preço muito caro lá na frente. E quem constrói barato, quem constrói sobre areia, constrói um projeto de economizar. Vai ficar mais barato. O que fica mais caro? Você construir sobre a rocha ou você construir uma casa sobre areia? É só jogar ali os baldrames, né? Levanta, cobre, 2 meses a casa está prontinha, está sendo entregue. Tem alguns prédios aqui na Praia Grande. Não sei se você já observou, eles estão ficando tortos. Inclusive tem estudos diários para ver se esses prédios não têm tendência de cair. Então, prédio torto, tem prédio que está ali de longe, parece uma torre de Pisa, né? Ela tá torto mesmo. Porque quando eles foram construídos alguns anos atrás, não fizeram fundação suficiente. Porque o mar tem um problema sério, a área do litoral. Que você precisa cavucar lá até você encontrar rocha, porque senão você não pode construir sobre areia. E essas construções, elas foram feitas, não foram com a profundidade adequada. E alguns prédios estão pendendo, já teve alguns que foram interditados. Aqueles que não foram interditados ainda, eles vivem passando por reforma, porque eles têm problema sério. E esses prédios ainda não caíram, porque eles não foram autorizados a fazer com uma altura muito alta. São prédios de 4, 5 andares, 6 andares, mas uma boa quantidade deles ali na orla, você olha de longe do mar, você percebe que ele está torto. Então, você economiza numa construção mal feita, mas lá na frente, você paga um preço muito caro, porque você vai ter prejuízo. Então, nós precisamos aprender, queridos, a construir, mas a construir de uma maneira adequada. Sábios e tolos constroem casas, e tanto um quanto o outro obtém resultados. A diferença é que no futuro o resultado do tolo compromete, mas o resultado do sábio vai permanecer inabalável. Abra aí Hebreus capítulo 11. Queridos, um fundamento, ele é como a fé. Um fundamento você não enxerga, ele é invisível. O fundamento, quando você constrói ele, ele não aparece. Então, toda construção bem construída, ou toda construção bem projetada, quando você decide construir alguma coisa, eu estou falando de construção de fé, eu estou falando de construção de relacionamento, essa construção, esse fundamento, você não consegue enxergar ele, porque a fé você não enxerga. Você não enxerga, mas você pratica. Joga Hebreus 11 para mim aí no telão. Eu vou ler o versículo 1, o 3 e o 6. Olha o que diz o 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fala comigo, fundamento. Eu não vejo, mas ele tem que estar lá. Você não vê o fundamento, mas o fundamento tem que ser observado, o fundamento tem que ser prescrito, o fundamento tem que ser construído. Porque tanto tolo, construtor tolo, quanto construtor sábio, construíram. E você olhando para as duas casas, são exatamente iguais, porque o fundamento você não enxerga, o que segura, o que mantém aquela casa de pé, você não consegue enxergar, você não consegue visualizar ela. Então um fundamento você nunca vai ver, um fundamento você nunca vai enxergar. E o grande problema da maioria dos crentes hoje é o comportamento de fariseu. As pessoas precisam ver o que eu estou fazendo. Por que Jesus, tem muita gente que diz que Jesus censurou o dízimo e as ofertas? De forma nenhuma. Em Mateus 25, quando Jesus censura ali, em nenhum momento ele fala contra o dízimo. Mas ele fala contra o comportamento dos fariseus. Ele fala, ai de vós escribas e fariseus, que dizimais o endro, o cominho e a hortelã. Né? E vocês deviam praticar essas coisas, e ele fala, e vocês omitem a misericórdia, vocês omitem a compaixão. Então ele fala, vocês deviam praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. E por que o fariseu costumava dizimar o endro, o cominho e a hortelã? Por quê? Por causa do cheiro. Lá vem o fariseu com o dízimo dele, cominho cheira longe, cheira não? Aquele bife com cominho, de longe você sabe que está usando o cominho. Quem conhece endro também sabe o quanto o endro ele é cheiroso, o quanto o endro é perfumado. E hortelã então? Então ele dizimava produtos em espécie, mas ele fazia questão de levar isso em público, e todo mundo precisava ver que ele era um fiel dizimista. Então Jesus chama a atenção da postura, do comportamento deles. Então o grande problema hoje da igreja é um comportamento farisaico, querido, que os fundamentos precisam ser construídos, mas esses fundamentos eles nunca vão aparecer, eles não podem aparecer, mas nós muitas vezes fazemos questão de que todo mundo veja os fundamentos que nós estamos plantando. Olha o 13, o que diz o 3? Verso 3 do 11. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Querido, fundamento você não enxerga. Fundamento você não vê, mas está lá. Fundamento é como fé, fundamento é fé, fundamento está estruturado na fé. Precisa haver, precisa existir, porque a tua casa depende disso, a estrutura da tua casa depende disso. Para a sua casa permanecer de pé, vai depender de um bom fundamento. O grande problema é que você não precisa expor, você não vai, até porque fundamento não vai aparecer mesmo. O que vai aparecer é a casa e o resultado desta casa quando ela passar pelo primeiro vento. Quando o rio se levantar, está falando o quê? De enchente. Quando o terremoto vier, quando a tempestade vier, aquela casa construída pelo sábio construtor, que observou o fundamento daquela casa, ela ficou firme, permaneceu inabalável. Mas a casa do construtor tolo, a Bíblia diz que veio o vento, a derrubou e foi grande a sua ruína. Então não é simplesmente construir a casa, não é simplesmente construir a tua fé, não é simplesmente construir, querido, a tua história de vida com Deus, mas é construir a tua fé com fundamento, na verdade, numa palavra que funciona, numa palavra que faz a tua vida funcionar verdadeiramente. Coloca aí agora o verso 6. Tudo que nós construímos com fundamentos permanecem e são estáveis. Olha o 6 aí. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Então, fundamento você não vai enxergar, o fundamento você não vai ver, mas o fundamento é o que vai manter, amado, a tua casa de pé. É o fundamento, querido, que vai ser testado quando você passar pelo primeiro vento, pela primeira tempestade, quando você passar pela primeira situação de confronto na tua vida, quando você passar por situações na sua vida que você vai precisar olhar para a palavra e depender dela. Tem situações na nossa vida que nós não vemos saída, não vemos alternativas. A nossa alternativa é simplesmente o Senhor. Nós passamos por situações na nossa vida que nós estamos literalmente vendidos. Não há o que fazer, não há o que ser feito. Humanamente eu não tenho o que fazer, humanamente eu não tenho onde tocar. Está tudo indo aí, vala abaixo. E o que, que vai manter, querido, a minha fé, a minha vida, o meu relacionamento de pé, são os fundamentos que eu construí, ou que eu construo na minha vida, no decorrer da minha história. Por isso que tem muita gente brincando de fé, brincando de igreja, brincando de relacionamento com Deus. E na hora do vamos ver, na hora do confronto, é muito mais fácil optar pelo pecado do que ter que fazer o caminho de volta, o caminho de arrependimento, o caminho da humilhação e se acertar. É muito mais fácil, queridos, optar em ir embora, em virar as costas para o evangelho, virar as costas para a palavra, do que ter que fazer o caminho de volta e acertar muita situação, muita coisa que nós deixamos sem resolver aqui para trás. Então são os fundamentos que mantêm a tua vida, a tua história de pé, querido. São os fundamentos que você constrói na palavra, na verdade de Deus, que vão fazer você funcionar. Quando um pai está ali, tendo aquela luta, aquela guerra de educar a sua criança nos caminhos de Deus, e pensa, obrigado, Juninho, pensa num trem difícil é educar criança. Era, quem é pai aqui? É fácil. Você abrir mão muitas vezes de passeio, de conforto, você abrir mão de muito projeto teu para investir na tua criança, porque você quer ver nela um homem de Deus, você quer ver nela alguém estudado, alguém preparado para enfrentar o mercado de trabalho. E assim não é. Há um preço a pagar ou não há, gente? Você chega cansado do trabalho, em vez de doido para dormir, doido para descansar, mas você precisa tirar um tempo com seu filho para conversar, para ensinar, para fazer lição de casa. É assim ou não é? É fácil. Construir fundamentos nunca é fácil e nunca vai ser fácil. Mas se você não construir fundamentos na tua vida, em qualquer área dela, querido, lá na frente, na hora do confronto, você paga um preço muito caro por não ter estabelecido alguns fundamentos que vão estabelecer verdades, que vão fazer a tua casa ficar de pé. E quando eu estou falando de casa, aqui eu estou falando agora de toda e qualquer área da tua vida que precisa permanecer firme, inabalável, sustentada ali por uma verdade. Não dá para negociar verdade. Não dá para negociar princípio. Não dá para negociar verdades que vão mudar profundamente a minha vida lá na frente. Tem muita gente trocando. A bênção de Deus por um prato de lentilha. Episódio de Esaú, né? Esaú vinha de uma caça, não conseguiu caçar nada, encontra seu irmão Jacó pelo caminho, que tinha feito ali um guisado, né? Um guisado de lentilhas, uma sopa. E ele pediu um pouco dessa sopa para o irmão negociou com ele. Ele era o primogênito, eu te dou minha sopa aqui, mas você vai ter que abrir mão da tua primogenitura e dar ela para mim. Eu estou a ponto de morrer mesmo, de que me aproveita meu direito de primogênito? Tô? A Bíblia diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Tem muita gente fazendo isso, querido. Abrindo mão de princípios, de fundamentos que vão sustentar a tua vida, que vão fazer a tua vida ficar em pé em todo e qualquer momento de dificuldade. Tem muita gente trocando isso por um simples prato de lentilha, por simplesmente estar com fome. Fala, teu irmão, não negocie a tua primogenitura. Não abra mão disso, querido. Hoje está sendo pregado um evangelho de resultados. Não um evangelho de relacionamento. Se você estudar a palavra de Deus, os evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele prezava muito o relacionamento. Jesus curou? Curou. Fez cego enxergar. Fez mudo falar. Fez surdo ouvir. Fez paralítico andar. Levantou morto. Curou leproso. Então Jesus fez tudo aquilo que ele tinha que fazer, ou que nós precisamos fazer. Mas você percebe que a mensagem de Jesus, ela era muito focada ao relacionamento. Você percebe algumas situações de confronto com os discípulos, e todas as vezes que os discípulos começaram a se desentender, numa delas ali, João e Tiago estavam brigando porque queria saber quem que ia sentar do lado de Jesus no reino de Deus. O que Jesus fala? Jesus pega algumas crianças aqui, fala, ó, quem não receber o reino de Deus como uma criança não é digno dele. Por que Jesus fala isso? Porque ele está falando da simplicidade da criança. Porque você pega uma criança, conversa com ela, primeira coisa, a criança não sabe mentir. Não estou dizendo que ela não mente. Estou dizendo que ela não sabe mentir. Se ela mente, você pega ali, porque na sinceridade dela, ela se entrega, né? A criança, ela é muito simples naquilo que ela quer, no desejo dela, ela é na lata, ela fala o que ela quer, ela fala o que ela precisa. E você já percebeu que criança nunca vai te pedir, pergunta para ela o que ela quer. Ela nunca vai te pedir um carro zero quilômetro. O que ela vai te pedir? Se for menina, vai pedir talvez no máximo uma bonequinha, uma Barbie, um chocolate. Estou dizendo criança, né, gente? Criança, né? Então, a simplicidade. Então, Jesus fala, olha, quem não recebeu o reino de Deus como essa criança, não é digno dele. Porque se pergunta para mim, para você, o que você quer, o que você fala? Ah, eu quero uma BM, né? Eu quero uma BMW. Na hora, é assim ou não é disso? Na lata. Então, quando Jesus fala da simplicidade da criança, ele está falando da pureza da criança optar pelas coisas simples, mas pelas coisas que ela realmente precisa e quer naquele momento. Então você percebe que quando Jesus confronta os discípulos, algumas vezes ele chama as crianças, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Por que vocês estão impedindo elas de se chegar até mim? A criançada querendo chegar até Jesus e diz, não, ele não vai ter tempo, não vai conversar com vocês não, ele tem mais o que fazer, vai dar tempo essa meninada toda não. Jesus, opa, pode parar. Deixai vir a mim, não os impeçais. Dos tais ao reino de Deus. Então você percebe que Jesus, ele focava muito a questão do relacionamento, porque é o relacionamento que vai fazer, querido, você funcionar no reino de Deus. É o teu funcionamento na palavra, é o teu funcionamento na verdade, é o teu funcionamento, é o teu funcionamento fundamentado na verdade que vai fazer você funcionar. Agora, a religião, ela nos deformou, querido. E ainda nos deforma, né? A gente está aí muitas vezes brigando com a religião. Fala, você precisa orar, você precisa orar. Para que você precisa orar? Não, por que nós precisamos orar? A maioria de nós vai dizer o seguinte: para alcançarmos as bênçãos de Deus. É assim ou não é? Eu preciso orar para ser abençoado. Querido, totalmente contrário ao Evangelho. Porque o Evangelho diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Quem disse que você precisa orar para ser abençoado? Quem disse que você precisa orar para conquistar bênção? Essa é a mesma visão do jejum. Eu preciso jejuar para alcançar uma bênção. Eu preciso jejuar para alcançar uma cura. Eu preciso jejuar para, de alguma forma, tocar o coração de Deus para me abençoar. Então nós viramos negociadores com Deus. E Deus virou um negócio meio estranho. Porque Ele abençoa um e não abençoa o outro. Ele vai abençoar aquele que ora mais. Ele vai abençoar aquele que jejua mais. E não é isso. A Bíblia diz que Deus dá o sol e a chuva para justos e injustos. A salvação Ele deu para toda a humanidade. Querido, um Hitler da vida foi salvo também. Está indo para o inferno porque quer. Ou porque quis, né? A salvação, ela foi para toda a humanidade. Deus não fez acepção de pessoas. Então o fato de você orar não vai mudar essa condição. A questão da oração, ela é 100% abrangente à questão do relacionamento. Eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso desenvolver relacionamento com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu me relaciono com Ele, mais eu me torno parecido com Ele, mais eu me desloco do mundo, mais eu me desloco do pecado, mais eu me desloco da minha carne. Quanto mais eu jejuar, mais eu vou neutralizar o poder da minha carne sobre mim. Não é para alcançar alguma coisa de Deus, mas a religião nos ensina isso. E você pode perguntar para 100% dos crentes aí fora, eles vão dizer que é para eles alcançarem a bênção de Deus. Por que você vai na igreja? Vou buscar a bênção. É assim, não é? Está errado. Você vem aqui porque você precisa focar relacionamento. Que é o relacionamento que muda você. É o relacionamento que estabelece uma condição na tua vida. É o relacionamento que estabelece você como parte integrante do reino de Deus. Então, querido, eu vou orar para quê? Para que eu sou salvo? Por que nós somos salvos? As pessoas vão responder: para sermos abençoados. Você é salvo porque se você não fosse salvo, que tu ia para o inferno. Então nós somos salvos porque nós somos tirados do inferno. Deus nos tirou do inferno quando nos salvou. Quando nós somos salvos, Deus tirou um escrito de condenação que havia contra cada um de nós. Agora a maioria dos crentes pensam que somos salvos para sermos abençoados. Agora que do mesmo sol que brilha sobre você, brilha sobre o ímpio que vai para o inferno. A mesma chuva que vem para você, vem sobre o ímpio que vai para o inferno, querido, por não conhecer Jesus. O mesmo nível de prosperidade, se o ímpio trabalhar, ele alcança também. Ele vai ser abençoado, fruto do trabalho dele, porque Deus ama ele. Porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, se nós não focarmos que o reino de Deus, ele está ligado ao relacionamento, a religião nos escraviza. A religião nos prende, queridos. Por que eu preciso ser santo? Hebreus não fala no capítulo 13? Que sem santidade, ninguém verá Deus. Não é isso que diz? Aí nós ficamos tentando construir a nossa santidade com as nossas obras. E a minha santidade não é para me ver a Deus. É diferente. A visão da palavra é diferente. Mas a santidade é para Deus ser visto em nós. Olha o estrago que nós fazemos. Aí nós começamos a construir achando que nós merecemos ser abençoados porque nós somos isso. Nós merecemos ser santos porque nós estamos nos afastando disso, tirando isso e aquilo. E a questão não é essa. Porque a questão da santidade está ligada muito à conversão. À medida que você se converte, você se diz, o mundo se torna um problema para você. Querido, tudo aquilo que faz parte do mundo já não começa mais a fazer parte da nossa vida. É estranho. É estranho você ligar a tua televisão lá e conseguir estar assistindo uma novela. Então tem coisa que agride, não dá mais. Então a santidade nos afasta desse tipo de coisa. Você está vendo um filme, aquele, não dá. Entendeu? Tem práticas lá que não faz parte mais da minha vida. Eu não vou ficar vendo esse lixo. Então a santidade ela vai te afastar. Mas não é o teu procedimento, teu comportamento, né? As tuas boas obras que você decidiu se afastar. Não, querido, é algo que está dentro, que está sendo construído dentro de você, que automaticamente vai te afastar daquilo que não faz parte do projeto de Deus para você, que não faz parte do reino de Deus na tua vida. Então a santidade não é para mim ver Deus, é para Deus ser visto em mim, através das minhas práticas, das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus compartilhamentos no Facebook, das fotos que eu exponho, porque tem crente que expõe alguma coisa lá que é uma vergonha. Tem coisa que envergonha ímpio. Então, se você não tem esse tipo de comportamento, pera, tem alguma coisa de errado. Mas não é, não, eu vou buscar minha santidade, eu vou dizer assim, a partir de hoje eu vou ser santo, eu não vou pecar mais. Não é isso, gente. Não está ligado ao quanto eu quero, porque querer, temos que querer mesmo. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, e ambos farão aquilo que não lhe agrada. Nós vamos brigar com essa carne aqui a vida inteira. Agora, à medida que você se alimenta na palavra, à medida que você se alimenta na verdade, é muito natural que aquilo que faz parte do mundo já não começa a fazer mais parte de você, agride, incomoda. Determinadas conversas não fazem mais parte. Determinado linguajar não faz mais parte. Determinado comportamento não faz mais parte. Ah, se converteu, se afastou das pessoas. Não é que se afastou das pessoas. Tem coisa que não combina mais com você. Querido, eu estou falando de fundamento. Eu estou falando de práticas que vão mudar a tua vida para que em todo momento de confronto você se mantenha de fé, você se mantenha de pé. A tua fé mantenha você de pé, mantenha você vivo, funcionando no reino de Deus. Quando o vento vier, você está ali inabalável. Quando a tempestade vier, você está ali firme, inabalável. Por causa de uma condição. Agora, tira essa prática religiosa da tua vida. Que aquilo que você constrói, é aquilo que você faz, porque não é. É aquilo que você deixa o Senhor construir em você. À medida que você mergulha na palavra, essa palavra vai mudando você, essa palavra vai transformando você. À medida que você se entrega à palavra, essa palavra, querida, ela vai transformando você poderosamente. Querido, a maioria dos cristãos pensam que precisam se esforçar para serem espirituais. E a pessoa fica ali se esforçando, pagando o preço. Ah, eu vou... Não é isso, gente. Porque você nunca vai alcançar a santidade pelo teu próprio esforço. Se nós não entendemos a questão de corpo, de alma e de espírito, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Eu tenho um corpo contaminado pelo pecado. Adão, com a queda, destruiu esse corpo. Satanás entrou nesse corpo, colocou a semente da maldade nesse corpo. Queridos, não existe nada de bom dentro de mim e de você. Estou falando da nossa natureza carnal. Nós temos uma natureza caída, demoníaca, carnal, perversa. E quanto mais você decidir alimentar essa natureza escraviza você. Mas eu tenho também um espírito, que é o lugar da morada de Deus, é o lugar que Deus age, é o lugar que a palavra age. Ele vos deu vida, Ele vos vivificou, Efésios capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando Deus nos fez do pó da terra, o que que ele fez assim que construiu o homem? Ele disse que Deus, o que que Deus fez, gente? Deus fez o quê? Soprou. Soprou e colocou no homem o seu espírito. Então está ali, morada de Deus. Só que quando o homem peca e cai, esse espírito morreu, inverteu a coisa. A carne, que era 100% sujeita ao espírito, não tinha contaminação, ela ganhou vida. E o espírito, que era o sopro de Deus, morreu. A ação de Deus acabou ali. Quando você recebe Jesus na sua vida, é como se Deus soprasse em você de novo. E recolocasse dessa vida a espírito. Por isso que Paulo fala, ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Aí toda ação sobrenatural de mudança na tua vida, que vai te levar à santidade, não para ver Deus, mas para Deus ser visto em você, toda ação começa aí. É quando você alimenta esse espírito na palavra, na verdade, quando você se entrega às práticas espirituais, oração em língua, jejum. O que que você está fazendo? Você está tirando a tua carne da jogada, você está tirando a tua carne do governo, você está tirando a tua natureza carnal, que governa você, que nos governa, você está tirando ela da tua ação na tua vida. É como se você tivesse, como não, você está literalmente ali, dando carta branca para o espírito te governar, e o teu espírito, ele se alimenta da palavra, ele se alimenta da verdade, ele se alimenta de fundamentos que vão manter a tua casa de pé, querida, a tua casa sustentada, porque a tua casa é carnal, a nossa casa ela é carnal, ela é doente, a nossa casa ela é contaminada, ela nunca vai ficar de pé em meio à tribulação, em meio à tempestade, mas o fundamento ele é espiritual, porque você não vê, você não enxerga, o fundamento ele está ligado à fé, é algo invisível. Você constrói, você não precisa trazer a aparência dele. Impossível você trazer o fundamento aparente, aparência. Por isso que o crente fariseu, ele tem um problema. Que esse fundamento, ele não é construído de uma forma aparente. Querido, o teu fundamento, ele é construído de uma forma invisível, lá no teu quarto. No teu tempo a sós com Deus, no teu tempo a sós com a palavra. 3, 4, 5 horas de oração em línguas por dia. Quando você se entrega à prática das suas línguas, o que que você está fazendo? Está estabelecendo fundamentos na tua vida para manter a tua casa de pé. Porque você não é um tolo construtor. Deus te chamou para ser um sábio construtor, que constrói a tua casa sobre a rocha, Jesus, sobre a palavra. Uma casa, essa casa está falando aqui, da nossa natureza, querido. Que o vento vem. A casa do construtor tolo, do construtor fariseu, ela vai a pique, não aguenta ficar de pé. Mas a casa bem fundamentada na verdade, ela permanece inabalável em meio às tempestades. Você pode dizer um glória a Deus? É complicado então quando você foca. Abre lá Lucas 17, 10 a 19. Foca para mim no Data Show, que eu não vou abrir a minha Bíblia aqui, não, para não sair do texto que eu anotei aqui. Quando você foca os teus fundamentos de uma forma aparente nas tuas obras, naquilo que você faz, né? Eu sou o cara, né? Não. Aleluia, o fariseu orando lá, né? Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo. Oração bonita, né? E o povo lá, glória a Deus. Aí depois sobe um fariseu, um publicano, né? Cobrador de imposto. A oração dele é totalmente oposta do fariseu. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Compadece-te de mim. Aí Jesus fala, o fariseu construiu a sua própria honra. Ele fala, mas o publicano foi justificado por causa do arrependimento, por causa da sua condição. Então é complicado quando você decide construir os teus fundamentos com as tuas obras, por aquilo que você faz. Quando você decide construir a tua santidade. Você já observou como o crente santarrão é chato? É ou não é, Guilherme? Crente santarrão não é chato? Pensa num cara chato. Porque é a santidade dele. Ele construiu aquela santidade. Nas obras dele, como o fariseu. Eu jejuo 3 vezes por semana. Oh, aleluia. Eu dou o dízimo de tudo. Aleluia. Eu leio a Bíblia todo dia. Não estou falando de diminuir a importância dessas coisas. Eu estou falando que fundamento não aparece. O fundamento ele é construído no teu quarto, no teu tempo a sós com Deus. E essa verdade vai sendo construída dentro de você e mantendo a tua casa cada vez mais firme, inabalável. Aí, cadê o texto? Lucas 17. Perdão, é que nós tínhamos lido Lucas 6, né? Assim também vós, quando fizerdes, tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Continuando aí. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. 19. E disse, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Quantos leprosos eram? Quantos foram curados? 1. Só 1. A lepra, ela era uma doença de segregação. O leproso, ele era obrigado a ficar afastado da sociedade. Ele não podia se relacionar mais com ninguém. Acabou. Ele ficava literalmente até morrer. Se você estudar a questão da lepra, de tempo em tempo ele precisava ir até o sacerdote, ela, se a lepra dele regredisse e ele ficasse curado, passava por um processo de purificação e voltava para a sociedade. Mas senão ele ficava segregado. A vida inteira ele não se relacionava mais com ninguém. Queridos, 10 eram leprosos, estavam afastados do convívio da sociedade. Por que só 1 voltou? Porque ele entendeu que a partir daquele momento ele não era um segregado mais. A partir daquele momento ele precisava começar a se relacionar. Os 10 tiveram a sua lepra exterior limpa, mas dentro do interior deles, a lepra continuou. Não houve gratidão da parte deles e o espírito de segregação continuava. Sumiram, foram embora. Somente 1 entendeu que ele era segregado, que ele era separado, que ele não podia se relacionar com ninguém. E a partir daquele momento ele entende que ele é 100% curado. E ele volta e começa a se relacionar. Começa a se relacionar com Jesus dentro de um princípio de gratidão. E nós muitas vezes, queridos, ficamos, né, achando que aquilo que nós fazemos é suficiente, que nós mesmos construímos as nossas verdades e os nossos fundamentos. E Deus não está preocupado com a tua bênção, Deus está preocupado, queridos, era com aquele ambiente de segregação da vida daqueles homens. E quando Jesus chama a atenção, ele fala justamente por causa disso, porque só 1 voltou. Ele fala, vai-te em paz, está curado do teu mal. Primeiro que ele entendeu que Jesus era o sacerdote dele, né? Então, muitas vezes a lepra externa sai, mas a lepra interna ela continua, ela não muda. Que a maioria das pessoas servem a Deus dessa forma, querido. Apenas interessado naquilo que Deus pode oferecer e dar para eles. E continua aí com as suas lepras, né? Com o seu espírito de segregação, de isolamento. Porque Deus, a única coisa que Deus se preocupa comigo e com você é nos trazer para pertinho dele. João 17, qual foi a oração de Jesus, querido? João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. A minha vontade, ó Pai, a tua vontade, a minha vontade, é que onde eu estiver, eles estejam também. Para que eles sejam um comigo, assim como tu, ó Pai, é comigo. É relacionamento, vida cristã, querido. A segregação é uma arma do diabo, porque ela te isola do corpo, ela te isola do fundamento, ela te isola da verdade. Ela leva você para construir as tuas próprias verdades e os teus próprios fundamentos. Está cheio de gente construindo os seus fundamentos, preocupada em apresentar-se e aparecer para os outros. Quando o fundamento construído, ele não aparece, ele é invisível. Não tem como aparecer, mas à medida que você constrói, esses fundamentos vão sustentando você, porque esses fundamentos é a verdade de Deus que te sustenta e que te mantém em pé, funcionando. Mantém você em pé, na verdade. O vento vem, você está ali inabalável. A tempestade vem, mas você está ali inabalável. O rio sobe, inunda tudo, mas você está ali inabalável. Porque você não depende, querido, de uma situação externa. Você depende daquilo que foi construído interiormente dentro de você. Por isso que eu falei, apenas um foi curado de fato. Os outros tiraram aquela visão exterior da lepra, mas por dentro continuaram leprosos. Porque não perderam a condição de segregados. Deus quer nos levar, querido, a um tempo onde esses fundamentos, eles precisam ser construídos para nos manter firmes na palavra, na verdade. Quando o engano vier, nós estamos ali, ó. Quando Paulo fala da ceia, capítulo 11, de Coríntios, né? Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Então Paulo fala da ceia, ele fala do corpo, ele fala do partir do pão. E quando Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a ceia, que substituiu a Páscoa dos judeus, na morte do cordeiro, porque Jesus era o cordeiro que seria imolado algumas horas depois ali, o partir do pão fala de relacionamento. Porque ele fala: este é o meu corpo, partido por vós, dado por vós. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Aí Paulo desce o couro nos Coríntios. Eu ministrei sobre esse texto algumas quartas-feiras atrás. Mas quando Jesus parte o pão e fala de relacionamento, e Paulo chama a atenção da igreja, que a igreja fazia uma festa chamada Festa Ágape, a Festa do Amor, que cada um levava o seu prato. Mas Paulo fala, só que quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque cada um come o seu próprio prato, ao passo que o outro passa fome. O camarada levava, um prato bonito, legal lá, só que ele comia sozinho, ele não dividia para o irmão, que muitas vezes o irmãozinho lá simples, não tinha posses, o irmãozinho levava ali talvez o seu sanduíche de mortadela. É lógico que eu estou trazendo para os nossos dias, né? E aquele irmão comia o pãozinho de mortadela sozinho, enquanto o cara comia um panetone balduco de 5 quilos, sozinho. Malvadeza, não é não? O irmão tomava a tubainha dele com sanduíche de mortadela, né? E o outro lá tomava a Coca-Cola, o seu suco natural. E Paulo fala, que raio de festa de amor é essa? Fala, vocês estão desonrando. Que Paulo está falando de relacionamento. A ceia é relacionamento. A ceia fala de intimidade. A ceia fala de entrega. Aí, queridos, a religião, ela nos mata, né? Naquele texto que Paulo fala, né? Que é o homem pega o pão, pega o cálice. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Aí o cara treme na base. Mesmo numa igreja como a nossa, que a gente ministra muita palavra, o sentido correto da ceia, que não é santa ceia, é ceia do Senhor, a gente percebe que, porque dentro do ambiente religioso, eu não sou digno de tomar ceia. Não posso participar da ceia do Senhor porque eu pequei. Então olha o que a religião fez com a gente. Olha o que a religião fez com a gente. Aí você pega aquele pedaço de pão, aquele pedaço de vinho e treme na base, achando que vai comer aquele trem e vai morrer. Aí Paulo fala, há muitos que dormem, há muitos fracos em vocês, há muitos doentes, que nem você vai me trazer doença. E não é isso que o texto fala, querido. Que o texto está falando de relacionamento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Que a partir do momento que você olha para aquilo e tem medo, você está dizendo, você tem medo de Jesus, você tem medo de relacionamento, você tem medo de intimidade, você não quer estabelecer fundamentos na tua vida que vai mudar você. Literalmente você está desprezando o corpo de Jesus e optando pelo pecado. Quem está entendendo? Então a religião, ela nos mata, ela nos aprisiona, e o objetivo da ceia é priorizar essa questão de relacionamento. Porque Jesus fala, quem não comer de mim, não tem parte de mim. Ele fala, quem não beber de mim, ele fala, não tem parte de mim. Ele fala, quem come de mim, jamais terá fome, quem bebe de mim, jamais terá sede. Então olha o que Jesus diz e olha o que a religião diz, querido. Que a religião, ela sempre vai te trazer para a prática da obra, do teu merecimento. Quer dizer que você merece tomar ceia? Você se manteve impecável o mês todo, aí você é digno de tomar ceia? Que a religião ensina isso. Ah, eu não pequei, então esse ano eu posso tomar ceia agora. Quer dizer que é porque você merece? Não é porque Jesus morreu, foi moído e destruído na cruz do Calvário? Não é porque todo o sangue dele foi arrancado até a última gota para te trazer e fazer você parte integrante do corpo? Quer dizer que é porque você merece? É porque as tuas boas obras? Porque você conseguiu ficar um dia, uma semana, um mês sem pecar? Olha o que a religião faz, gente. A religião, ela nos destrói, ela nos separa de Deus. E Paulo está falando de relacionamento aqui. Do quanto é importante eu me relacionar com Deus, do quanto é importante eu participar do pão, beber o vinho, para dizer, eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, ele é meu, eu sou dele, ele é meu, ele é meu pai, eu sou filho dele, eu sou parte do reino de Deus, eu sou nova criatura, eu nasci de novo. É disso que Paulo está falando, e quando você despreza isso, você está jogando das coisas mais preciosas do mundo. E a religião, ela te leva para o inferno, porque a religião escraviza você e te separa dele, querido. Quando Jesus ressuscita e aparece para aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, está em Lucas capítulo 24, o único evangelista que fala, e aqueles dois estão ali caminhando, os discípulos de Jesus, um era Cleópas, o outro não lembro o nome agora, Cleópas e Dimas, se não me engano, e Jesus aparece na estrada e começa a andar com eles, conversando com eles, e eles não percebem que é Jesus. Aí Jesus fala, do que vocês estão falando? Não, que coisa tremenda. Falou, você não bebeu? Não sabe o que aconteceu? Jesus, que nós achamos que ele era o Messias, mataram, crucificaram ele, estamos aqui perdidos. E Jesus começa ali a falar das escrituras, e é um caminho longo, se você pegar a estrada de Emaús, nós estivemos lá, é um caminho longo. Aí quando Jesus, eles chegam na casa, Jesus vai mudar de caminho, aí fala, não, fica conosco, já é tarde. Eles convidam Jesus para entrar na casa com eles. Lucas 24 está escrito, lê esse texto, está tremendo. Um dos textos mais lindos da Bíblia. Aí Jesus entra na casa com eles. E Jesus falou das profecias, que o Cristo precisava morrer, ser crucificado, ressuscitar o terceiro dia. E eles não percebem que é Jesus. Sabe quando eles percebem, localiza o texto para mim aí, Adilson, o versículo que fala isso aí. Sabe quando eles percebem que é Jesus? Quando Jesus parte o pão. Jesus senta na mesa com eles, coloca o pão, Jesus pega o pão e partiu o pão. Aí eles descobriram que era Jesus e Jesus desaparece na frente deles. Por que eu parti o pão? Porque Deus... Qual que é? Não, o texto que ele fala de partir o pão aí, que eles reconhecem Jesus somente nesse sentido aí. É bem no finalzinho lá do capítulo 24. Somente quando Jesus parte o pão, que eles percebem é o Senhor. Ele estava conosco, nosso coração ardia e nós não percebemos que era Ele. Porque Deus sempre vai priorizar conosco relacionamento. Não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer. A questão da santidade, entenda bem o que eu vou dizer, não quero escandalizar você, é ambígua. Por quê, querido? Porque ele me torna santo, não santarrão, como eu falei com o Guilo. A minha santidade espanta, mas a santidade de Deus na minha vida atrai as pessoas. É diferente. Lucas, oi? 24:30, põe aí, Vi. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu. 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Relacionamento, querido. Fala comigo, relacionamento. Saia do ambiente de religião que escraviza você, que te separa dele, querido. Tudo que você fizer, que você construir na tua vida, não vai mudar você. Porque os fundamentos são invisíveis, os fundamentos são construídos no nosso quarto, no nosso tempo a sós com Deus, no nosso tempo com a palavra. A ceia do Senhor não é santa ceia, a ceia do Senhor é reflexo disso. Porque isso mostra o quanto eu sou dele, o quanto ele é meu, eu faço parte dele, ele faz parte de mim. Porque eu falei, este é o meu corpo partido por vós, fazer isso todas as vezes, fazer isso sempre. Sempre, a igreja primitiva celebrava a ceia todo domingo, ou todo domingo, toda reunião. Meia dúzia de crentes, vamos celebrar a ceia do Senhor, porque eles entendiam a questão do relacionamento. Fala comigo, não são minhas obras. É relacionamento. Fala, não é o quanto eu faço, é o quanto ele fez. E quando você entende isso, querido, a tua vida muda. A tua vida é transformada de uma maneira sobrenatural.